Oi, gente, boa noite. Vocês estão percebendo que nós estamos vivendo uma transição planetária, não estamos? Então é a mudança de um ciclo para outro ciclo evolutivo. Como a Sônia disse, sempre que há mudança de um ciclo para o outro, existe uma resistência, né? Tem aqueles que estão preparados para receber essa mudança e tem aqueles que não estão preparados e aí eles não aceitam, né? E essas pessoas reagem de várias formas diferentes. Alguns ficam no silêncio, não aceita, respeita, mas fica no silêncio. Outros atacam, outros debocham, outros escarnecem. E isso, num planeta de terceira dimensão, num planeta ainda de provas e expiações, isso é normal, porque, como diz na doutrina espírita, o planeta de provas e expiações reina a ignorância. E isso é uma atitude de ignorância, porque se a pessoa tivesse conhecimento do que ocorre no cosmo, das leis cósmicas, das leis do universo, ela não agiria desta forma quando vem algo novo do universo para ela. Tá? Ela receberia de braços abertos. Tá? E esse momento evolutivo de sair da materialidade para a angelitude é o mais difícil que tem. Tá? Depois que a pessoa se espiritualiza, depois que ela se ilumina, aí fica mais fácil a caminhada, porque ela já se iluminou. E aí, daí para frente, é só se iluminar cada vez mais. Tá? Então, é natural a resistência, a agressividade, o deboche, o escarnecimento. Isso já acontece há muito tempo. Tá? Isso aconteceu quando Akhenaton esteve aqui. Isso aconteceu quando Jesus esteve aqui. Hoje Akhenaton é Akhenaton, né? É evoluidíssimo, um espírito iluminado. E quando ele estava aqui? Hoje Jesus é Jesus, né? E quando Jesus estava aqui? Ele era quem? E Platão? E Sócrates? Eles eram quem quando eles estavam aqui? Né? E Buda, Siddhartha Gautama? Siddhartha Gautama se iluminou. Siddhartha Gautama era um Cristo. O que é um Cristo? O Cristo é uma pessoa, um espírito ungido, um enviado, uma pessoa separada, purificado. Não é exclusividade de um espírito. Todos podem se tornar Cristos, todos nós. Tá? Então, Siddhartha Gautama, ele não fez nenhum milagre. Jesus só pregou 3 anos. Siddhartha Gautama pregou pelo menos uns 30 anos. E ele não fez nenhum milagre. Ele só falou. Ele só falou. E ele era um Buda, né? Ele era um iluminado, um espírito evoluidíssimo. Siddhartha Gautama estava aqui na Terra uns 500 anos antes de Cristo. Então, ele chegou antes de Jesus, né? E ele falou algumas coisas muito parecidas, se não dizer iguais, que Jesus disse. Sabe uma das coisas que Siddhartha falou? Ele falou assim: quem assiste a esses enfermos, assiste a mim. O que Jesus disse 500 anos depois? Quem auxilia essas criancinhas, auxilia a mim. Sabe o que Buda disse 500 anos antes de Cristo? Buda falou assim: se você tiver fé, você move o Himalaia. E o que Jesus disse 500 anos depois? Se você tiver fé, você move uma montanha de lá para cá. Jesus plagiou Buda? Ele plagiou Siddhartha Gautama? Não, ele não plagiou. A verdade é a mesma. A verdade é a mesma. Então, gente, não tem novidade. Não tem novidade. a gente vai falar a mesma coisa que foi dita há 2.000 anos atrás e há 2.500 anos atrás, até que entre. Se a gente está falando, é porque ainda não entrou. Né? Só que o que a gente vem fazendo? A gente repete o que foi falado, mas a gente vem abrindo e aprofundando um pouco mais. O que Jesus disse? Eu posso falar muito mais para vocês, mas vocês não estão preparados. Mas no futuro eu enviarei o Espírito Consolador que vai esclarecer vocês melhor. Ou seja, ele vai aprofundar mais as coisas que eu disse. Que é o que Jesus fala, né? Como se Jesus estivesse falando. Esse Espírito Consolador vai aprofundar. Quem é o Espírito Consolador? Não é só o Espiritismo, o que Allan Kardec trouxe, a doutrina espírita. Não é só isso. O Espírito Consolador são vários enviados que estão sendo mandados hoje, no momento de transição planetária, para ajudar as pessoas a expandir as consciências, a entender que vocês estão dentro de um universo com milhares, bilhões de planetas, de galáxias, de vida inteligente por toda parte e de várias dimensões, para a gente abrir essa mente de que o planeta Terra é um pontinho muito pequenininho no universo e que tem muito mais, né? Então, nós estamos aqui. Eu estou aqui, a Sônia está aqui, a Juliana Caixinho está aqui, a Jace está aqui, o Russell, a Cláudia. Estamos todos nós aqui. Nós somos espíritos que nós reencarnamos para evoluirmos e ajudar as outras pessoas a evoluírem também. Tá? Eu tenho uma consciência espiritual profunda. Eu, Pedro, tenho uma consciência espiritual profunda desde que eu sou criancinha. Desde que eu sou pequenininho, desde que eu tinha 5 anos de idade, 4, 5, 6, 7. Eu falava, com 5, 6 anos, eu falava da imortalidade do espírito. Eu falava de reencarnação. Eu falava para os meus coleguinhas, olha, dentro do seu corpo tem um espírito, seu corpo não vale nada. Eu pequenininho falava isso. Se o seu espírito sair, o seu corpo cai morto no chão. Ele não serve de nada. Eu falava isso com 5, 6 anos de idade para os meus coleguinhas. Entendeu? Eu falava de extraterrestre, eu falava de naves, eu falava, olha, eles estão aqui. Perguntavam, cadê? Tá aqui, aqui não dá para ver, mas eles estão aqui. Os extraterrestres, eu ficava brincando, eles vão me buscar. Eu falava isso criança, eu olhava para as estrelas, eu falava, olha lá o universo, olha lá, tem planetas lá, tem seres inteligentes lá. Eu falava isso com 5, 6, 7 anos de idade. Tá? Então eu já vim com isso. Então, entendam uma coisa, qualquer um pode se iluminar, qualquer um pode se tornar um Cristo. O que eu estou aqui é para fazer o quê? É para te dar o toque, para te dar um toque de que, olha, existe, olha, é assim, olha, é assado. Quem vai se tornar um Cristo e quem vai se iluminar é você. Você que tem que arregaçar as mangas e trabalhar para se iluminar. Como? Fazendo a reforma íntima, estudando, aplicando o que você está estudando em você. Olha quantos livros temos aí psicografados. Só Chico foi mais de 500, né? Então, temos bastante livros. Os livros estão aí, trazendo a realidade espiritual. Tem a própria Bíblia, né? Tem o livro dos Espíritos. Tem bastante coisa. O Evangelho segundo o Espiritismo. O material está todo aí. Tem material imenso no YouTube. Tem gente que ensina tudo que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, na Bíblia, no Livro dos Médiuns, vários livros, tem audiobook. É só buscar e aplicar em si. E você vai se iluminando. Só que entendam bem, para vocês se iluminarem, uma encarnação não dá. São necessárias várias encarnações, porque isso é um processo que você vai ter que trabalhar muito, porque depende da sua evolução. Qual é o nível evolutivo que você está? Se você já vem trabalhando isso durante já muitas encarnações, você pode se iluminar nessa. Aí vão dizer assim, poxa, ele está dizendo que para eu me iluminar, precisa de várias encarnações. E aquele cara lá se iluminou. Ele se iluminou, não foi nessa. Ele já vem trabalhando há várias. Ele já vem trabalhando há várias encarnações para se iluminar. Se iluminou porque ele já vem trabalhando há muito tempo. tá? Então, esses espíritos evoluídos que vêm sendo enviados, eles são o quê? São avatares. São muitos. São muitos avatares. Chico Xavier foi um avatar. Jesus foi um avatar. Siddhartha Gautama foi um avatar. Sócrates foi um avatar. Platão foi um avatar. Pitágoras foi um avatar. Sabe quem é o Pitágoras? Pitágoras é o Ramatiz. Akhenaton foi um avatar. Os avatares são enviados o tempo inteiro aqui na Terra. Porque se eles não são enviados, aqui ainda estaria muito pouco evoluído a humanidade aqui. Eles têm que vir para estar sempre... Quando tem um avatar morrendo, desencarnando, já tem outro já berrando no berço. Já tem outro berrando no berço. É toda hora. Tá? Então, nesse momento agora de transição, os avatares estão aí. Muitos deles já desencarnaram. Outros já estão até com uma certa idade. Outros são mais jovens. São muitos. Eles estão aí em várias religiões, principalmente no universalismo. Tá? Porque a visão, ela é universal cósmica. Ela não é religiosa. As religiões são lindas. Religião o quê? Para ligar a Deus, não é? A religião é muito bonita, todas elas. Todas as religiões são bonitas. Tá? Mas a verdadeira visão do universo, ela é universal. Ela é universalista. Tá? E isso vai ser recebido com muita resistência. Porque aqui na Terra nós temos vários níveis evolutivos. Tá? Nós temos espíritos pouco evoluídos, mais ou menos evoluídos e muito evoluídos, tudo misturado. Tudo misturado. Tem gente que não tem visão nenhuma de espiritualidade. Se você falar de extraterrestre, de seres de outros mundos, de naves extraterrestres com tecnologias avançadíssimas, o que que a maioria das pessoas fazem? Te chama de maluco, te chama de louco, você é surtado. Entendam bem, se te chamarem de louco, quer dizer que você está muito bem. Te chamarem de louco, você está bem. Você expandiu a consciência. Tá? Então, essa é a visão da humanidade, da maioria, não todos, tá? Da maioria, porque tem muita gente aí que já está desperto. Só que existem níveis de despertar, tá? Tem os despertos que estão aqui, os despertos que estão aqui e os despertos que estão aqui. Os despertos que estão aqui vão falar coisas que os despertos que estão aqui vão dizer que é loucura, que é fascinação, que é animismo, mistificação, tá? Então, aqueles despertos que estão começando e tem despertos que já estão despertos há milênios. Não despertaram agora, eles já chegaram despertos. Eu cheguei desperto. Tá? E isso não é vaidade. Vários de nós chegamos despertos. Quando eu era pequeno, gente, quando eu era criança, teve uma vez que eu apanhei da minha mãe, sabe por quê? Porque eu estava no banheiro, sentado no vaso, e eu devia ter uns 4 ou 5 anos. E eu estava sentado no vaso, olhando para a parede, assim, estático. Sabe por quê? Eu estava olhando para o meu corpo, assim, e eu estava falando, eu não sou esse. O que que eu estou fazendo aqui? Eu estava parado olhando para o meu corpo e eu estava, eu não sou esse, o que que eu estou fazendo aqui? Que lugar é esse? Quem é essa mulher? Ela não é minha mãe, ela está minha mãe, mas ela não é minha mãe. Meu irmão não é meu irmão, meu pai não é meu pai. Eu estou no lugar errado, tem alguma coisa errada. Eu estava nesse transe. E aí ela foi e me deu uma coça. Entendeu? Então, eu já sou assim desde pequeno. Desde pequeno eu tenho contato com o plano espiritual desde que eu nasci. Eu tenho contato com o plano espiritual. Eu tenho contato com os espíritos desde que eu nasci. Só aquelas crianças que estão no quarto e eu sinto a presença de vários. Olha, está cheio de espírito aqui. Eu vejo vulto passando, desdobro. Eu já vi coisas que muitos espíritas vão dizer que é loucura, por causa da visão ortodoxa. Porque no plano espiritual existe uma riqueza imensurável de situações, de vidas, de seres, que pouco foi trazido nos livros, mesmo com todos esses livros. Tá? Eu já vi coisas que não estão em livro nenhum. Tá? E só porque não está nos livros, o que acontece? loucura, é louco, é fascinado. Até as coisas que estão nos livros, muita gente não aceita até hoje. Tá? Então, nós estamos aqui para trazer essa realidade para vocês. Tá? Então, o que acontece? Como é que é o ser humano daqui? Lembra que falava para Jesus? Mestre, dê-nos um sinal. O que é um sinal? Querem milagre. Nos prove que você é esse que você está falando. Nos prova. Jesus fez milagres, porque ele veio para fazer isso. Mas poderiam mandá-lo e ele não fazer milagre nenhum, ele só falar. Mas ele tinha que causar um impacto maior. Estava no cronograma. Siddhartha Gautama, vocês sabiam que Siddhartha Gautama poderia curar? Que ele poderia fazer milagre? Ele poderia fazer um cego enxergar? Poderia. Só que não estava na programação. Então, ele não fez milagre. Não é que ele tinha menos poder do que Jesus. Ele poderia. Mas não estava na programação. Então, nem sempre um avatar vai fazer milagres para querer provar que ele é um avatar. Até porque, gente, pensa bem, se chegar uma pessoa agora, ou eu, ou a Caixinhos, ou a Jace, vamos supor que de repente aqui dá um estouro e a Caixinhos começa a curar as pessoas de doença pesada, de câncer, fazendo paralítico andar, fazendo cego enxergar. O que vocês acham que vai acontecer aqui na frente da casa da Sônia? Vai ter gente que vai invadir isso aqui, vai até derrubar o portão, gente. A gente não vai conseguir andar na rua. As pessoas vão começar a venerar Caixinhos como uma deusa. Vai começar a querer tocar nela. Tem gente que já está fazendo isso comigo, gente. Quer tocar em mim. Deixa eu tocar em você, Pedro. Porque a luz de Jesus está em você. Eu falo, gente, a luz de Jesus está em todos nós. Deus está em todos nós. Tá? Então, gente, é perigoso. Já pensou? Se abre a mediunidade de uma forma que a gente consegue desvendar os podres de um monte de gente, de político, de artista, de médium. Podre mesmo, daqueles podre pesado. Já pensou se eu chego aqui e começo a falar os podres aqui? Amanhã eu estou no plano espiritual de novo, de volta. Entendeu? Então, gente, a nossa maior missão é o quê? É falar. Não tem segredo, não tem... A espiritualidade pode abrir alguma coisa em mim ou na Caixinha e acontecer alguma coisa forte aqui? Pode. Pode. Pode. Mas nem sempre vai ser do jeito que nós queremos ou imaginamos. Pode ser menos do que nós imaginamos ou pode ser mais. Então, esses avatares são... Eles vêm, eles falam. As pessoas ouvem, gente. As pessoas não querem saber, gente. Só se fizer milagre. Se fizer milagre, sabe o que as pessoas vão vir? Não vai ser para nos ouvir. Vai ser para ver o fenômeno. Vai ser para ver o fenômeno. E outra coisa, mesmo a gente fazendo milagre, vai ter sempre um cético que vai falar que é mentira. Que é charlatanice. Vai falar isso. Pois é. Ó, eu fui na casa de uma moça que vem aqui e ela me falou uma situação. Ela falou assim, Pedro, você sentou no lugar tal e colocou a mão nas plantas tal? Aí eu falei, sim, sentei e coloquei a mão nas plantas. Ela falou assim, ah, tá. Eu falei, por quê? Não, porque aquelas plantas só vivem um certo tempo e elas viveram muito mais. Aonde eu toquei, as plantas viveram muito mais tempo. Ela falou isso pra mim. Eu não ia falar isso, mas eu estou falando. Então, gente, assim como já aconteceram outras coisas comigo, que eu não vou falar. Só te falei essa. Então, gente, se acontecer algum milagre aqui, alguma coisa dessa, o que será que, pode acontecer? Ouviram Sócrates? Sim, mas foi uma quantidade pequena. Ouviram Siddhartha? Uma quantidade pequena. Ouviram Jesus? Lá em Cafarnaum. E quando foi para Jerusalém? Onde a badalação corria solto? Onde estavam os chefões? Não, vamos crucificar ele porque o que ele fala é uma blasfêmia. O cara está falando que é filho de Deus. O cara está falando que é o cara, que é maior que Abraão. Pô, o cara está se achando. Ele está com a síndrome da personalidade narcisista. Né? É o que falaram que eu tô. Que eu tô com a síndrome da personalidade narcisista. Que eu tô fascinado porque eu digo quem eu sou. Só porque eu digo quem eu sou. Gente, um guardião planetário, mesmo que seja um general no universo, é uma tarefa pequenininha. Gente, tem guardião de galáxia. Tem guardião de um conjunto de galáxias. Tem guardião do universo inteiro. Guardião de um planeta, guardião planetário, é pequenininho. Você está vendo como é que as pessoas são? A minha função é pequena. Se a minha função fosse grande, eu não estava encarnado aqui. Eu estava cuidando de um sistema solar inteiro. Olha como é que é a minha visão. Então, quando eu falo quem eu sou, eu não estou vaidoso. Eu estou falando quem eu sou, que é pequeno no universo, como o Chico falava, formiguinha. E é mesmo. Não estou sendo modesto. Eu sou pequeno no universo. Tem gente com função, tem espírito com função muito maior do que a minha e são incontáveis. Eu sei muito bem qual é o meu lugar. E o meu lugar é no iniciozinho da caminhada. Meu lugar é no iniciozinho, porque a minha visão é ampla. Quem fala que eu estou me achando, me sentindo, a visão está curta. Vamos expandir. A visão está curtinha. Está curta. Como é que eu vou me achar? Como é que eu vou me sentir se eu sou tão pequeno? Entendeu, gente? Então, é necessário que se entenda que se eu falar para vocês o que eu vejo no plano espiritual, no universo, eu sei que muita gente vai entender, mas é muito maior do que vocês imaginam. É muito maior. E nós estamos muito no começo da caminhada. É muito maior. Arcanjos são humildes. Quanto mais você evolui, o que acontece? Mais humildade. Então, se ele é humilde, por que ele não pode falar comigo? Se Jesus é humilde, por que ele não pode falar comigo? E Deus? Deus, ele é prepotente? Ele é arrogante? Eu sou o dono do universo. Fica quieto aí, senão eu te dizimo. O mais humilde do universo é Deus. Ele é o Todo-Poderoso e ele é o mais humilde. Então, por que eu não posso ter contato com ele? Por que eu não posso ter contato com ele se ele está dentro de mim? Se eu e ele somos um. Eu e o Pai, eu, Pedro, e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Sabe o que estavam falando para mim ali quando a Sônia estava aqui falando com vocês? Eles dizem que eu fui Enki, não dizem? Sabe há quanto tempo o Enki está aqui na Terra? Há pelo menos uns 800 mil anos. E quando o Enki chegou aqui, ele já chegou com toda a tecnologia. Avançadíssima. Avançadíssima. Vamos botar para menos, vamos botar que ele está aqui há 500 mil anos. É muito também, não é? Chegou com a tecnologia avançadíssima. Já com aquela tecnologia absurda. Ele que mexeu nos genes dos australopitecos, para poder evoluir aqui. Então, gente, no universo existe muito mais coisa do que vocês imaginam. Eles me deram uma informação hoje sobre a Sônia. Eu não sei se eu falo, não sei se eu não falo. Deixa para o futuro, eu vou me comunicar com eles mais. Eles me falaram uma das encarnações dela. E que ela, quando ela desdobra muito, a Sônia não desdobra? Quando ela desdobra, ela não vai só trabalhar no plano espiritual. Sabe o que ela faz quando ela desdobra? Ela canaliza com alguns médiums e ela vem com uma personalidade de uma outra encarnação dela. Ela canaliza com alguns médiums no YouTube. São poucos, tá? Ela canaliza, mas não como Sônia nem como Jeremias. É como alguém muito conhecido. Uma outra encarnação que ela teve. Tá bom? E aí? Isso aqui é tirar o doce da boca da criança. Ela canaliza com médiums. Tem médium aí que canaliza Kutumi, que canaliza Forri, que canaliza Rovena, que canaliza Sananda. Não tem? Então, ela canaliza com alguns médiums com o nome de uma outra encarnação que ela teve. Desculpa o meu jeito, gente, é porque tem vários aqui encostados em mim. Entendeu? Então, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando eu cheguei aqui, era eu, a Dil, pergunta pro Dil, eu, a Dil, Sabrina, Sônia, aí depois chegou a Solange, era só a gente, numa salinha com uma mesa. Numa mesa na sala, só a gente em volta da mesa, e vocês não têm ideia do que acontecia ali. Era manifestação de Jesus, era manifestação de serafim, era manifestação de arcanjo, era extraterrestre, era um monte de coisa. E eu cheguei para a Sônia, eu estava no começo, eu cheguei para a Sônia e falei assim: olha só, vem cá. Que isso fique aqui só entre a gente. Você não joga isso lá para fora. Porque ninguém vai acreditar. Essa humanidade é incrédula, essa humanidade é extremamente materialista, eles não vão acreditar. Até mesmo os espiritualistas, eles não vão acreditar. Eles vão dizer que é fascinação, que nós estamos loucos, que nós estamos sofrendo um processo obsessivo, ferrado. Tá? Lá no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, também repete isso. Sabe como é que uma pessoa que está se moralizando, que está evoluindo, um espírita de verdade, sabe como é que ele não deixa com que os espíritos das trevas se aproximem dele? Quanto mais ele se moraliza, quanto mais ele luta contra as suas tendências mais e se moraliza, os espíritos das trevas não conseguem chegar perto dele, porque os bons espíritos estão todos ao redor dele. E quando os das trevas vêm, os bons espíritos vêm e falam: opa, aqui você não toca. Então, como é que a Sônia está fascinada se a Sônia é totalmente evangelizada? Mais do que eu. A Sônia é totalmente evangelizada, tem uma conduta reta, um bom coração. Sabrina evangelizada. Como é que eles estão fascinados, gente? Ela é muito protegida. Sabrina e a Sônia, elas são muito protegidas. Tá? Não precisa ser perfeito para isso, porque elas não são. Tá? Então, gente, essa situação, o que eles falavam, os benfeitores? A Detsu, que é a minha, como diz na Umbanda, minha mãe de cabeça, a vovó Catarina, Detsu, que é um espírito que eu já tive frente a frente, desdobrado, totalmente consciente, ela incorporava na Sabrina, eu não incorporava ainda, ela incorporava na Sabrina e ela dizia: vocês serão incompreendidos. Vocês serão totalmente incompreendidos, serão atacados, severamente atacados. Vocês serão muito atacados, humilhados, escarnecidos, a Detsu falava. E ela não falou só uma vez, vinham outros espíritos, incorporavam na Sabrina e repetiam isso, e a gente não entendia o porquê. Eu falava: Sônia, como é que nós vamos ser escarnecidos, atacados, se é só aqui entre a gente? Ninguém sabe. Aí os espíritos falando pra gente, incorporavam na Sabrina, depois até em mim, falando que o trabalho aqui é crescer muito no decorrer dos anos. Aí eu falava pra Sônia: Sônia, vai crescer como? Se a reunião era lá na outra salinha lá embaixo? Só a gente, não existia YouTube, eles não tinham dado direção, a gente nem imaginava que ia para YouTube. Falei: como é que vai crescer? Vem um visitantezinho ou outro, porque uma pessoa convidou, porque você convidou, porque a Sabrina convidou. É só a gente, tem dois, três convidados que vocês mesmos trazem, eu trago às vezes um colega. Até isso se espalhar, eu falei assim, até isso se espalhar vai demorar séculos. Aí tem uma forma que espalha bem rápido. YouTube. Porque não espere vocês que a Globo vai chamar a gente. Não vai. Nenhuma emissora de televisão vai chamar a gente. Alguma emissora pode chamar, mas pode ter certeza que vai ser a menorzinha de todas. Tem pouquinha audiência. Tá? Então, vocês só vão achar falar de espiritualidade em profundidade é o veículo que a espiritualidade encontrou. É o YouTube. É o mais eficiente. O YouTube é o que propaga mais, é o mais forte. Aí tem outros, né? Secundários. Tem o TikTok, tem vários outros aí que o pessoal vai espalhando, né? Mas o YouTube é o que vai para o mundo inteiro, né? Internet e tal. Né? Então, gente, nós somos muito pequenos. Nós somos muito pequenininhos. Não existe isso de vaidade. O médium que tem vaidade, sabe quem é o médium que tem vaidade? O médium que tem vaidade é aquele espírito extremamente endividado, aquele espírito menos adiantado que veio com uma mediunidade ostensiva para fazer muita caridade, para poder quitar muitos karmas, muitos débitos que eles têm. Esses que são mais propensos a ter vaidade, porque eles estão acabando de sair da maldade. Essa encarnação que eles estão, geralmente, é a primeira encarnação que eles começam a fazer tudo certinho. Até a última era bem complicado. Ou eles começaram a fazer as coisas certas na penúltima. Tá? Esses é que são pegos pela vaidade. Quem já está nessa caminhada há milênios, já passou dessa fase. Já passou dessa fase. Entendeu? Não tem necessidade. Isso é burrice. É idiotice. Vaidade. Tá? É desnecessário. O intuito é o nosso progresso e o progresso de máximo de pessoas que nós pudermos ajudar a evoluir. Tá? Quem estuda o perispírito, quem estuda o perispírito sabe que se você estiver cheio de paixões, o que são as paixões? Orgulho, arrogância, vaidade. Vaidade que eu digo, a vaidade é excessiva, tá? Aquela vaidade branca, que eu chamo de aquela que você se cuida, se veste bem, sem excesso, não tem problema. Eu estou falando aquela vaidade perniciosa. Arrogância, prepotência, tá? Raiva, ódio, julgamento, escarnecimento, porque o escarnecimento, muitas das vezes o escarnecimento, ele vem junto com a inveja, vem junto também com a raiva. A própria inveja, cupidez, felonia, tudo isso prejudica a saúde do seu perispírito. Isso prejudica muito a saúde do seu perispírito. Você pode até sofrer, se você alimentar isso por muito tempo, raiva, ódio e outras coisas, você pode causar um processo de zoantropia no seu perispírito. Um processo de zoantropia durante a encarnação. Tá? Eu já vi pessoas que são bem complicadas, cheias de paixões, e sabe como é que elas ficam? Elas começam a ficar toda torta. Começa a se entortar todo, e fora as doenças que possam vir a aparecer, depende de cada de um para o outro, né? A pessoa começa a ficar deformada, porque é o perispírito dela que está deformado e está afetando no corpo físico. Muitos feiticeiros que fazem magia negra para os outros, no decorrer dos anos, ficam assim, muitos deles ficam cegos, aparece câncer, aparece um monte de coisa. Então, se eu tenho esse conhecimento, eu vou alimentar as paixões? Eu quero o meu perispírito sadio. Se eu quero o meu perispírito sadio, o que eu vou fazer? Eu vou me ligar aos atributos do meu corpo mental. Fraternidade, amor, compreensão, tolerância, paciência, amizade. Eu vou ser afável, eu vou ser amigo das pessoas, eu vou amar as pessoas como meus irmãos, eu não vou ter vaidade, eu não serei arrogante, eu não serei prepotente. Muita gente acha que eu sou arrogante. Achavam que Jesus também era, porque ele falava quem ele era. Tá? Então eu vou ser esperto, eu vou ser amável, eu não vou me ligar às paixões. O que destrói o perispírito também são os vícios. Álcool, quem toma aquele um dedinho de vinho, dois dedinhos de vinho para tirar, para que faz bem para o coração, isso aí não, isso aí é terapêutico, tá? E também ninguém vai destruir o perispírito porque tomou uma latinha de cerveja, tá? Eu tô falando cara que bebe legal, entendeu? O cara vai tomar uma latinha de cerveja no domingo depois do almoço, não vai destruir o perispírito dele, não vamos exagerar, tá? Mas cara que bebe, tá? Então o que que acontece? Bebida alcoólica, cigarro, cachimbo, drogas. Ramatiz diz que até mesmo comer carne. Ramatiz diz isso. Tá? Outros não são contra isso. Outros dizem que não. Kardec diz que a carne alimenta a carne. Tá? Então, vamos, não vamos pensar na carne, vamos pensar nas drogas, no álcool, no cigarro, também destrói o perispírito. Então, o que que eu vou fazer? Se eu entrava na cachaça e eu descobri que isso vai fazer mal para a delicadeza do meu corpo sutil, eu vou começar a largar. Eu vou começar a largar. Ah, mas eu não consigo. Consegue sim. Força de vontade. Se você quiser muito, você não tem ideia, se você quiser, o que que você é capaz de fazer com força de vontade. Tá? Então, o que que vai acontecer se você não debilitar o seu perispírito, se você deixar ele saudável, alimentando bons sentimentos e removendo os vícios? Quando você desencarnar, sabe o que que vai acontecer? O seu perispírito vai estar mais leve, vai estar saudável, vai estar mais sutil. Se ele está mais leve, ele vai estar vibrando numa frequência mais alta, você vai ter mais luz, e ele está leve, o que que vai acontecer? Para onde você vai? Você sobe. Você sobe para o espaço. Você vai para dimensões altas. Você vai para dimensões altas. Aí você vai morar na colônia Grande Coração. Você pode morar na colônia Nosso Lar. Você pode acordar, de repente, em Aruanda. Você pode acordar, de repente, na colônia Vitória Régia. E digo mais, você pode acordar até mesmo numa dimensão superior às colônias. Superior. Numa dimensão bem superior. Olha a mãe do André Luiz. A mãe do André Luiz vivia em Nosso Lar. André Luiz, para ir lá visitar ela, teve que desdobrar em corpo mental. Teve que sair do corpo astral dele e ir para o corpo mental, porque ela estava numa dimensão mais sutil do que Nosso Lar, porque ela era mais evoluída. Então ela desencarnou, ela foi para uma dimensão mais alta do que a colônia Nosso Lar, do que as colônias. Né? E ela podia descer na colônia Nosso Lar. Ela adensava o seu corpo astral, adensava as células do corpo astral, as moléculas do corpo astral, as partículas do corpo astral. Ela adensava e entrava na colônia Nosso Lar e batia um papo com André Luiz. O que que ela falava? Se você quiser falar comigo, é só pensar. Por quê? Tudo é pensamento. Tudo é pensamento. Se nós tivéssemos ideia da força do nosso pensamento, o que ele causa para o nosso espírito, de bom ou mal, o que que você está pensando? Você está pensando só coisa ruim? Então você está se destruindo e está descendo. Se você pensa só coisas boas, só coisas amorosas, fazer o bem, você está deixando o seu perispírito mais saudável e você está sintonizando com espíritos mais elevados. Se você só pensa coisas boas, em fazer o bem, você estabelece um clima psíquico propício para que você entre em sintonia com Jesus, com Miguel, com vários espíritos evoluídos, com Bezerra, né? Como muita gente gosta, com Chico. Entende? Então, se você alimenta pensamentos negativos, só vive com raiva. Eu reclamo de tudo, nada tá bom. Só vive reclamando, reclamando, reclamando. Com a reclamação vem raiva, muitas vezes. Se vem raiva, a vibração vai lá embaixo. Você está puro ódio, você só vive reclamando e fica com raiva, só vive resmungando. Então, o que que acontece se você está assim? Você estabelece o clima psíquico para sintonizar com quem? Com espíritos que estão iguais a você ou pior, ou seja, doentes. E eles vão ficar do teu lado. Tu está em sintonia com eles. Se você desencarnar, tu vai para onde? Tu pode estar dentro de uma casa religiosa, pode estar dentro de um centro espírita, na igreja, não importa, isso não dá salvação. Se você é desse jeito, mesmo estando na igreja, aceitando Jesus, fazendo caridade, dando cesta básica, às vezes se emociona, chora quando vê uma coisa bonita, mas você fica muito mais, você às vezes chora, você vê uma coisa bonita, se emociona, você tem umas qualidades, está despertando umas qualidades, mas uma outra parte bem grande do tempo, você passa o dia reclamando das coisas. Falando mal dos outros, falando mal dos seus irmãos. E aquela parte de você ver a qualidade dos seus irmãos? Cadê? Você só vê na parte negativa. Você está julgando. É paixão, julgamento. Você está abrindo um clima psíquico para entrar em sintonia com espíritos iguais a você. E cuidado, porque você pode se surpreender, se você for desse jeito, você pode se surpreender em descobrir quem você é. Porque pode ser que você não seja esse que você vê no espelho todo dia, com o rosto todo direitinho, né, tudo no lugar. Cuidado, sua aparência pode ser muito feia. Muito feia. Porque isso aqui é uma máscara. Nós não somos isso aqui. Nós somos o espírito que habita esse corpo. E como é o seu espírito? Se você alimenta só amor, fraternidade, paciência, não fica reclamando das coisas, tolerância, compreensão, sabe como é que é o seu espírito? Seu espírito é lindo, seu espírito é jovem, é belo, ele tem luz. Você é muito mais bonito do que o seu corpo, mesmo que você tenha um corpo bonito. Porque a beleza de um espírito evoluído, ela é muito maior do que qualquer modelo de passarela daqui da Terra. Porque eu já vi. Tá? É muito maior. Então, gente, nós temos que pensar nisso. E não pense vocês que está passando tudo batido. Está tudo sendo visto. Isso foi falado de várias formas. O que que Paulo de Tarso disse? Ao nosso redor existe uma nuvem de testemunhas. O plano espiritual já é aqui. Está tudo aqui. Os espíritos estão por toda parte. Várias dimensões. Uns que são de cima desce, outros que são de baixo sobe aqui na crosta, porque a vibração daqui é densa. Então, os espíritos que estão na subcrosta, muitos deles conseguem subir. Mago Negro caminha por aqui. Feiticeiros. Caminha por aqui pela crosta, ombro a ombro aí com a gente, por aí. Espíritos com problemas de zoantropia, licantropia, está tudo por aí. E outros que a gente nem imagina como eles são. Outros que parece até o filme A Volta dos Mortos-Vivos, todos em decomposição, como eu já vi. Entendeu? Uns grandões, outros pequenininhos, diabrete, diabinhos pequenininhos. São seres humanos em forma de diabinho, desse tamanhozinho assim. Tem uns que voam, tem asinha. É, pode estar no teu ombro, porque você abriu o clima psíquico para ser igual a ele. Ele é um zombeteiro, ele é um fofoqueiro, ele gosta de uma quizumba, incitar briga, disse-me-disse, fofoca. Ele que fica ali no teu ouvido, ele já fica no teu ombro, já, vai, vai, vai lá, vai lá. E ele fica pulando de alegria quando você faz. Entendeu, gente? Então, tem espíritos, um espírito evoluído. Percebam vocês que quanto mais um espírito for evoluído, mais o perispírito dele é sutil. Ele vai crescendo. Ele vai ficando evoluído. Chega uma hora que o perispírito fica tão sutil que ele abandona o perispírito. Chama de segunda morte, mas não é porque foi transformado em ovoide. É porque ele evoluiu bastante. Ele evoluiu muito, ele abandona o perispírito. Aqui a gente tem um corpo físico. Abandona o corpo físico, a gente fica em corpo astral. Dentro do corpo astral está o nosso espírito. Quando a gente está em corpo astral, dependendo da sua evolução e do que você vibra, você vai enxergar muito mais coisas. Agora, se você está cheio de paixões e cheio de vícios ligados à matéria e cheio de coisa ruim, pensamentos ruins e emoções descontroladas, você vai estar desencarnado, mas você não vai ver nada. Você só vai ver as coisas materiais e os espíritos desencarnados que estão na mesma sintonia que você. que você vai achar que estão encarnados. Você nem mesmo vai achar que você está desencarnado, você vai achar que você vai estar encarnado, de tão materializado que você está, porque você só alimentou a matéria. Você não vai ver nada. Ah, eu desencarnei, cadê os anjos? Cadê Jesus? Cadê Bezerra de Menezes? Às vezes Bezerra está do teu lado, você não vai enxergar. Seu corpo astral está totalmente materializado por causa do que você nutre, do que você vibra, do que você vibrou e nutriu durante toda a encarnação. Isso se você não ficar preso no corpo, ou se você ser atacado pelas próprias criações mentais que você criou durante toda a encarnação. De quê? Pessimismo, reclamação, julgamento, ódio, raiva, inveja, truculência, rude, pensamentos belicosos. Pensamentos belicosos. Tudo resolvo na guerra. É guerra. Tem que matar mesmo, tem que executar. Isso vai criar pensamentos, formas de pensamento, que vai ficar pairando na tua aura. Você está encarnado, não está vendo. Desencarnado, como é que é essas formas de pensamento? Desses pensamentos? Pode ter várias formas. Larvas, lagarto, escorpião, aranhas bem grandonas, uns bichos que a gente nem sabe como é que é, nem existe aí no plano físico, bem feios. Aí quando você desencarnar, essas criações mentais vão vir tudo para cima de você, te atacando. E você vai começar a gritar, ai, tira isso daqui, você mesmo criou aquilo. Você mesmo criou aquilo. Quando vocês estavam lá fora, eu abracei vocês, não abracei? Sim. Eu não só abracei vocês, eu senti algo por vocês. E eu passei algo por vocês. Eu passei para vocês o que eu sinto por vocês. Amor. Como meus irmãos, filhos de Deus. Porque nós viemos da mesma fonte. Muita gente vai falar isso, mas vai falar isso da boca para fora. Os espíritos que estão aqui sabem o que eu emanei para vocês, e é exatamente por isso que eles andam comigo, porque eles me conhecem e sabem quem eu sou e o que eu sinto dentro de mim. Porque isso não dá para mentir para os espíritos. Você pode mentir para as pessoas, para os encarnados, mas para os espíritos não. Principalmente para os evoluídos. Vamos voltar lá? Os espíritos evoluídos, vamos supor, um mago críptero está aqui. Ele olha para você, ele não vê só o seu corpo, ele vê o seu perispírito e ele vê a forma da última encarnação anterior a essa que você está agora. Ele vai mais profundo, ele vê todas as mazelas do teu perispírito que você adquiriu nesta encarnação. Ele vai no teu corpo físico, ele vê qualquer coisa de errado que tenha no teu corpo físico, nas suas células. Ele vai no seu corpo mental inferior. Ele acessa várias encarnações suas atrás. Porque quanto mais evoluído, você tem esse poder. E pode ver até mais. Ele devassa o seu espírito. Não é só Jesus que faz isso. Muitos outros espíritos fazem isso. Muitos outros espíritos fazem isso. Então, um espírito evoluído, ele não enxerga com os dois olhos daqui, ó. Ele pode plasmar a forma humana. Ele tem um corpo astral. Até o que está em corpo mental pode plasmar uma forma humana. Vamos falar do que tem corpo astral, mas é muito evoluído. Ele não enxerga com isso aqui. Ele enxerga com todo o corpo astral dele. É como se ele tivesse 1000 olhos. Tem espírito evoluído? Vamos supor que tem um espírito aqui que... Vamos contar um nível de 0 a 5, tá? É, tanto do nível 1 até o 5 são espíritos evoluídos, bem evoluídos, muito evoluídos, tá? Então vamos supor um espírito evoluído nível 2. Ele está aqui. Agora pega um espírito evoluído nível 4, bota do lado dele. O nível 2 vai enxergar até aqui. O nível 4 vai enxergar mais. Então o nível 4 vai ver coisas que o nível 2 não vê. E olha que o nível 2 vê muita coisa, porque ele é muito evoluído. Mas o que está no nível 4 vai enxergar muito mais do que ele. Se você evoluir demais, você vai enxergando cada vez mais. Chega uma hora que você vai começar a enxergar quem? O todo. e vai se aproximar dele. Mas para isso, não sou eu que vou fazer isso para você, nem Jesus. É você que vai correr atrás disso. E aproveita essa oportunidade agora, porque há um tempo atrás tinha todas essas informações? Há 200 anos atrás tinha? Não tinha. Não tinha todas essas informações. Tá? E existem muitos planetas por aí no universo que não tem esse conhecimento, ainda não chegou nesse conhecimento. Ainda não chegou. Então é um privilégio todo esse conhecimento que vocês estão tendo. É um privilégio gigantesco. Tá assim, ó, no universo, ó. Tem um monte de almas querendo encarnar aqui agora para aprender tudo isso e vivenciar muitas coisas, porque aqui você vivencia muitas coisas. Aqui ainda é, não é o planeta, tá? Eu digo que é a humanidade. O planeta é maravilhoso, o planeta é lindo. É a humanidade que está aqui. Ainda é uma humanidade muito rude, primitiva, materialista, violenta, arrogante, orgulhosa. Vocês andam na rua? É só andar na rua. Anda na rua. Dirige um carro no trânsito, para vocês verem. Dirige um carro. Entendeu? Vejam no YouTube. E eu digo no YouTube, não vamos nem falar do YouTube no geral. Vamos falar da parte, de uma parte em específica. Universalistas, espíritas e umbandistas. Acessa lá. Tem gente que não percebe. Sabe por que não percebe? Porque está na mesma frequência que eles. Quem não está na mesma frequência percebe, sim, de verdade, a arrogância, a prepotência, a vaidade excessiva, a perda de paciência, fica grosso com os escritos, trata mal. Porque o espírito que está ali dentro, ele consegue segurar até um certo ponto. Chega uma hora que ele não consegue, vai chegar uma hora que ele vai mostrar. A verdade aparece, ele vai mostrar quem ele é. Eu sou filho de Ogum. Leiam o arquétipo do filho de Ogum. O filho de Ogum, ele pode estar num momento mais agitadão, ele está mais incisivo, está incisivo, dá esporro. E tem momentos que ele está numa serenidade, numa tranquilidade, é um polo lá em cima, um polo lá embaixo. É 880. Mas isso é o arquétipo do filho de Ogum. Sabe como é que os espíritos me usam? Eles me usam das duas formas. Quando eu estou aqui mais incisivo, que eu dou esporro, sabe por que eu dou esporro? Não é porque eu sou arrogante, prepotente, eu sou violento. Não. É porque eu sei com quem eu estou falando. E não são todos os que estão assistindo. Não são todos. Quando eu disse no outro vídeo, se você é isso, é problema seu, eu estava falando para uma quantidade de pessoas, não todos. Porque eu sei com quem eu estou falando. Eu sei quem são os espíritos que habitam esses corpos que estão assistindo. E eles só ouvem dessa forma. Porque lá no umbral eles só ouviam assim. E muitos desses que estão assistindo, esses que são rebeldes, violentos, julgadores, prepotentes e arrogantes, muitos de vocês eu levei sob custódia para a justiça divina quando vocês estavam desencarnados. E agora eu estou aqui para tentar ajudar vocês a não serem quem vocês eram antes dessa encarnação atual. Para vocês evoluírem de uma vez por todas e deixarem de serem quem vocês são. Muitos desses eu levei sob custódia. Muitos desses médiuns que vocês assistem aí no YouTube, eu e muitos outros guardiões prendemos, porque eram criminosos cósmicos, criminosos lá no umbral, no astral inferior, e levamos para a justiça divina e lá definiram, lá não sou eu que defino, lá os superiores lá definiram a encarnação deles, e eles estão aí. Então, eu sei quem são esses espíritos rebeldes, então eu tenho que falar incisivo. Eu não gosto, gente. Não gosto. A Sabrina vê como é que eu fico, a Sônia vê como é que eu fico mal depois. Eu fico nervoso, eu fico chateado, eu fico, mas infelizmente é a única forma que tem para falar com certas pessoas. A forma que eu gosto de falar é a forma que eu estou falando agora. Eu gosto de falar manso. Eu gosto de ser carinhoso. Eu gosto de abraçar. Esse é o jeito que eu mais gosto. Eu gosto de estar na serenidade. Que aí é o momento que quando eu estou desse jeito, quem canaliza comigo é o Sananda, é a Rovena, são esses espíritos mais... É o Siddhartha, isso. Agora, tem momentos que quando o Osho vem, ou um Exu, daqueles Exu bem, que aí eles vão lá, eles ativam essa minha outra parte, e aí eu fico junto com eles, porque aí eu já chego como um guardião. Guardião que vai lidar com gente complicada, vamos dizer assim, rebelde. Isso. A Sônia é amorosa. A Sônia é extremamente amorosa. Mas ela teve contato com muitos encarnados, muitos espíritos encarnados muito rebeldes. A Sônia teve que mudar um pouco a essência dela e teve que ser um pouco mais incisiva e grosseirona mesmo, porque esse tipo de espírito só ouve dessa forma. Mas a Sônia não é assim. A Sônia é extremamente amorosa. É porque vocês só veem ela nos vídeos falando tranquilinha, vocês não convivem com ela. E vocês não sabem quando ela lidar com espíritos rebeldes, como é que ela fica. E ela tem que ficar, gente. Os próprios Exus encostam nela. Entendeu? Desce uma energia em cima dela, uma força em cima dela, e ela fala grosso. Entendeu? E tem que falar desse jeito. Mas ela não é assim. Então é que para que vocês entendam, os Exus, quando vão lá embaixo para pegar espíritos bem rebeldes para levar para a justiça divina, eles têm até mesmo que se transfigurar em monstros. Uns monstros bem grandões e ficar gritando, porque lá é a lei do mais forte, né? Então eles ficam, vem ficar grandão, forte, e vai berrando. Tipo um Hulk. E aí eles ficam com medo deles. Entendeu? Porque ele só ouve assim, se chegar lá um bezerra lá embaixo, fala, ô meu filhinho, sei que... vai ser engolido. Vai ser engolido. Entendeu? Então, é para que as pessoas entendam que não existe arrogância. Jesus soube ser bem incisivo com os espíritos rebeldes. E olha que Jesus é um espírito angélico, um espírito evoluidíssimo. E ele soube ser incisivo, igual um Exu. Com espíritos rebeldes. Ele foi várias vezes com os sacerdotes, com os fariseus. Ele foi várias vezes. Ele falava mesmo, ele gritava. Ele tinha que gritar. Tinha microfone naquela época? Ele tinha que falar alto. Ele tinha que falar, é isso aí mesmo, é isso. João Batista era evoluído. Eles decapitaram ele por causa disso. Ele falava mesmo. Todos esses profetas, o próprio Jeremias, que é uma das encarnações da Sônia, ele tinha que falar desse jeito. Ele tinha que exortar. Tem, cara. Não tem outra forma. Aqui na Terra, aqui, gente, é lugar de criminoso. Criminoso e doente. Aqui é sanatório penal. Aqui é sanatório penal. É espírito rebelde e criminoso. E esses espíritos estão em toda parte aqui, a maioria, ainda é a maioria, gente, ainda é. Vocês veem por aí pela rua, na internet, ainda é a maioria. Ainda é a maioria. E muitos deles estão falando de espiritualidade. E tem que falar mesmo, porque isso leva tempo até mudar, entende? Para mudar rápido tem que ter muita vontade. E vontade são poucos os que têm. Tá? É. Tem muitos aí que eu duvido que deixaria de fazer algumas coisas que eu deixei de fazer. Duvido, eu duvido. Duvido que abandonaria. Duvido. Tá? Então, quanto mais você renuncia, quanto mais você faz o bem, mais créditos você consegue e mais encarnações você pula e menos sofrimento você tem. Você queima séculos ou até mesmo milênios de sofrimento. Séculos ou milênios de sofrimento. Eles mostraram uma encarnação minha futura. Eu não sei qual é a encarnação, não quer dizer que é a próxima. Pode ser daqui a duas, daqui a três. Eles mostraram uma encarnação minha futura, a qual a Sabrina ia ser minha mulher. de novo, ela tinha uma forma física diferente, muito bonita, eu tinha uma forma diferente também. Muito bonita? Não, uma forma diferente, senão é problema. E eles permitiram que eu visse um pedacinho dessa encarnação. E no momento em que eu tinha acabado de conhecer a Sabrina, nós éramos bem jovens, acabado de conhecer, e quando conheceu, o amor à primeira vista, e ali já oficializava o namoro e o casamento, ali, na hora, de tão forte que era a ligação. Tipo, achei. E, gente, eu não via só, tinha outras pessoas ao nosso redor, que eu não conheço, que estavam ali reencarnadas naquele momento. Gente, as pessoas que estavam ao nosso redor, os amigos ali, parentes que estavam ali ao nosso redor, você tinha que ver o comportamento das pessoas, gente. Extremamente amorosos, falavam manso, devagar, pacientes, um acolhimento, tipo assim, na sua casa. A casa que a gente estava não tinha muro. E outra coisa, o quarto que a Sabrina dormiu, a cama que ela dormiu, era uma cama de casal. Sabe como é que era? Parecia que era na rua, mas não era. Tava sem muro o quarto dela. Sem muro. Você tem como levantar a parede ou abaixar a parede. Porque era verão, eles me falaram que era verão. Só que era um verão que não é igual esse aqui de 40 e poucos graus. Era um verão muito mais suave, muito mais assim agradável. Tá? Não é de ficar suando, nada disso. Mas era um verão. E aí ela dormindo na cama... eles me explicaram que era costume lá. Eles abaixavam os muros, a pessoa dormia, tipo, na cama, assim, tinha um gramadinho, assim, do quintal e tal. E descia tipo uma tela do alto, eles desciam. A pessoa ficava olhando, ela dormia olhando pro teto, assim, ela ficava olhando. Quando ela, não quero mais apreciar o céu, eu vou dormir, aí descia uma telazinha, essa telazinha cheia de furinho, era só para não pegar sereno, não pegar alguma coisa que possa, né? Ficava ali, a pessoa dormia, sem muro, sem nada. Quem passava na rua ali via você dormindo na cama e ninguém liga. Não tem assalto, não tem nada. Falavam para mim que ali o mundo já era regenerado. Tinha maldade ainda, mas era uma maldade diminuta. E a maldade que tinha não é uma maldade assim exacerbada, é uma maldade... sutil, aquela maldadezinha que a gente nem vê como maldade aqui. A gente nem vê mais como maldade, vê como normal aqui. Tá? Então, ou seja, já estava regenerado. Né? Então, eles me mostraram isso. E eu sentia, sabe o que também que eles fizeram eu sentir? A vibração do planeta. A vibração. Aí eu entendi a forma que eu fico aqui caminhando por aqui. O que eu sinto é que eu me sinto mal. Porque às vezes eu quero ficar no meu quarto e não quero ir na rua porque eu sinto a agressividade das pessoas, eu sinto a impaciência, eu sinto a raiva, eu sinto inveja, eu sinto orgulho, eu sinto arrogância, eu sinto prepotência, tudo das pessoas quando eu caminho pela rua. E eu fico daquilo... Isso, eu fico mal, eu fico... Parece que eu quero sumir, eu quero voar pro universo. Quero fugir do planeta, mas tenho que estar aqui. Aí eles explicaram, tá entendendo por que você sente isso constantemente aqui na Terra? Lá eu me sentia bem, porque todo mundo vibrava numa frequência considerável, uma frequência boa, então o planeta estava numa frequência boa. Aí eu me sentia bem no local. Eu não ficava agoniado que nem eu fico aqui na Terra. Eu só me sinto melhor quando eu vou para o interior, para uma serra, assim, que tem interior, que tem pouca gente, no meio do mato, eu me sinto bem melhor. Mas aqui, cidade grande, Rio de Janeiro, nossa, é uma tortura para mim. Eu sinto toda essa opressão, a atmosfera psíquica extremamente doente, densa, entendeu? Então, eles me permitiram ver isso. Então, essa é a nova terra que Deus, que Jesus está preparando para a gente. Está preparando para a gente, vou te dizer, tem muito planeta primitivo aí que as pessoas serão deportadas, se a atmosfera psíquica aqui já não está legal, se eu fico agoniado, imagina nesses planetas mais complicados. Imagina. Tá? Então, gente, por que a gente não sente aqui? Porque a gente já está acostumado, né? Está tudo bem, está tudo tranquilo. Não está, gente. tu anda na rua, tu sente agressividade para tudo quanto é lado, arrogância. Você pode não sentir, mas eu sinto. Sinto, eu tenho a mediunidade, eu estou passando para vocês. Eu sinto. E eu senti a vibração de um mundo regenerado, porque me mostraram. Me mostraram e fizeram com que eu sentisse o planeta Terra já regenerado, como é que seria a vibração. E eu estou trazendo para vocês a diferença. A diferença. Você pode estar até não muito legal, mas se pegar você e soltar lá, a vibração é tão boa que tu vai ficar calmo por causa do ambiente. Tu vai ficar calmo por causa do ambiente. Sim, que nem uma pessoa quando está vibrando numa frequência boa. Você quer ficar do lado dela. Puxa, você está com uma energia tão boa. Você quer ficar do lado, você quer encostar. Às vezes você acaba até vampirizando a pessoa, sem perceber que está vampirizando. Entendeu, gente? Então, é importante que a gente pense nessas coisas, porque... Para quê? Para a gente abrir a mente e entender melhor como é que funcionam as coisas, expandir a consciência, tá? Expandir a consciência e entender que o universo é muito grande e que quando um espírito diz quem ele é, dependendo da evolução dele, ele não está sendo vaidoso, ele só está revelando quem ele é. Antigamente, tinham uns espíritos que vinham, eles não falavam. Por quê? Estava na programação que não falasse. Mas Jesus veio e falou quem ele era. E hoje, a orientação dos espíritos é você falar quem você é. Porque tem médium que fala assim, que traz esse conhecimento. Olha, o espírito tal aqui, um benfeitor me disse, que do ano 2000 e tal a 2000 e tal, vamos supor, 2015 a 2025, só um exemplo, vão encarnar em sequência 300 mil espíritos que vêm de Alcíone, ou vêm das Pleiades. 300 mil para ajudar no progresso da humanidade, eles vão encarnar. Quando eles encarnarem aqui, eles vão entrar no corpo de quem? De seres humanos. Então eles serão o quê? Criancinhas, meninas e meninos, normais. Serão adultos. Eles não estão aqui? Aí todo mundo fica feliz. Nossa, graças a Deus, que maravilha, muito bom. Mas quando eles vão se revelar e dizer quem eles são, o que que acontece? Ninguém acredita. Ninguém acredita, ataca eles, diz que ele está com a síndrome da personalidade narcisista. Ou a síndrome do Cristo, ou está vaidoso, está prepotente, está arrogante. É animista. Como é que fica, gente? Como é que fica? E aí? Difícil, né? Fica difícil. Fica difícil. Entendem? Cuidado, quem diz para vocês que eu sou um lixo, eu sou um tranqueira, eu sou médio endividado, cuidado, muitos desses estão falando isso da boca para fora. Eles estão querendo passar para vocês uma imagem de humilde. Mas pelas atitudes deles, vocês percebem que eles são muito arrogantes, prepotentes e vaidosos. Muitos desses. Médiuns ou políticos ou outras pessoas qualquer, da sua família, do seu convívio. Aí tem muito mais problema do que alguém que fala com sinceridade quem ela é. Entende? Então, gente, se você evolui muito, o seu perispírito fica mais sutil, mais belo. Tem uma parte de um livro que eu li, do Ercílio Mais, que fala da imortalidade do espírito, que o espírito Atanagildo, que vai descrevendo, né, na Colônia Grande Coração. ele está lá na colônia Grande Coração, que não entra qualquer um, tem que estar bem na fita para entrar lá. Tá? E ele está descrevendo uns espíritos angélicos que estão num chafariz, e eles mudam as cores do chafariz com a mente, com poder mental. Tá? E os espíritos ali da colônia não conseguem fazer isso. E eles são espíritos mais evoluídos que vêm de outras esferas. Eles estão ali, mas eles vieram de outras esferas. Aí ele descreve os espíritos. Parecem crianças. Ele fala que parecem crianças inocentes, cheios de luz, brincando, se abraçando porque conseguiram mudar a cor. Uma coisa inocente, humilde. Só porque mudou a cor do chafariz, eles começam a se abraçar, começa uma humildade danada. E são evoluidíssimos. Ele descreve a luz dos espíritos e tudo mais. Sabe quem eram esses espíritos que ele fala ali? Eles eram iogues. Quando estavam encarnados aqui, eles eram iogues. Aí lá eles eram espíritos totalmente diferentes do que o corpo físico que eles estavam aqui. Aqui tinham corpos físicos normais, até feios, não eram nem bonitos, mas lá eles eram belíssimos, cheios de luz. Eram iogues. E foram seres humanos, mas eram evoluidíssimos, mais do que os que estavam na colônia Grande Coração. E olha que quem está na colônia Grande Coração é evoluidíssimo, hein? É evoluidíssimo. E eles estavam lá. Eles chamaram eles de os magos da cor, porque mudavam a cor. Né? Os iogues são magos, né? Vocês entenderam isso? O Atanagildo fala também, sabe o quê? Que tem recém-desencarnados, boas pessoas que desencarnam e vão para a colônia Grande Coração. Como eles desencarnaram tem pouco tempo, eles são recém-desencarnados, o perispírito deles ainda está um pouco materializado, porque ele está cheio de partículas ainda, até mesmo de ectoplasma do antigo corpo físico, que eles vão limpando com magnetismo, tá? Eles limpam com magnetismo o banho de ervas. Então, os espíritos lá vão limpando eles. Então, eles estão desencarnados, mas estão um pouco ainda materializados porque acabaram de desencarnar. Eles têm uma vibração boa, mas é por causa do corpo físico, tá? Então, o que que acontece? Quando eles chegam na colônia Grande Coração, eles não conseguem enxergar alguns benfeitores que estão ali andando. Às vezes, um espírito que já está lá há mais tempo fala assim para eles, aí, fulano, ali o fulano de tal. Aí, eles falam assim, não, mas eu não estou vendo ninguém. Porque ele ainda está materializado da recém-encarnação. Quando ele for limpo, aí ele vai enxergar. Por que que a gente não enxerga os espíritos? Porque a densidade dessa matéria é pesadíssima. Se um espírito desencarnado, só porque está com um pouquinho de ectoplasma no perispírito, já não enxerga os caras. Imagina a gente, assim, ó, com esse corpo aqui pesadão, que se arrasta penosamente pela crosta. Porque isso não é liberdade, a gente se arrasta, gente. Liberdade é você ter aquela leveza de você pensar e tá lá, tá cá, tá no planeta tal, tá ali, tá na colônia tal. Isso é liberdade, isso é leveza. Isso aqui é peso. É peso, eu sinto peso disso aqui. Eu me sinto enclausurado, eu me sinto de lado. Às vezes eu tenho que dar uma meditação para poder equilibrar, porque eu sinto peso disso aqui, eu me sinto enclausurado. Tem hora que eu quero fugir disso aqui, mas eu tô preso no corpo. Entendeu, gente? Então é por isso que nós não vemos os espíritos. O nosso olho, nos nossos olhos, eles são físicos, são feitos de carne. Eles foram feitos para ver tudo que é desta dimensão. Se eu ver um espírito aqui agora, eu não estou vendo com esses olhos, eu estou vendo com os olhos do espírito. Eu não estou vendo com os olhos de carne. Por isso que a gente não vê os espíritos. Porque a gente está nesse corpo aqui, dificulta. E por mais que nós estejamos numa vibração elevadíssima, vamos supor que a gente está numa vibração elevadona. Os espíritos superiores, dependendo da evolução dele, eles têm que baixar muito a vibração deles para poder se conectar a gente, mesmo a gente estando vibrando numa frequência boa. Eles têm que baixar pra caramba a frequência deles para poder se comunicar com a gente ou fazer alguma coisa. Tá, então imagine um médium arrogante, prepotente, cheio de vaidade, está se sentindo tal. Como é que um pai velho vai incorporar um médium desse? Já é difícil para baixar a frequência. O médium não colabora com a frequência lá embaixo por causa de arrogância, de vaidade, prepotência? Fica difícil, né? Imagine o esforço que um pai velho de verdade não tem que fazer. Um pai João de Aruanda, um pai José de Aruanda, um pai Joaquim, pai João de Angola. Imagine o esforço que um espírito desse não tem que fazer para incorporar num médium que é desse jeito complicado. Entende? Então é isso, gente. Essa é a minha mensagem. Muito obrigado por vocês me ouvirem.